veja bem, o que eu tenho pra dizer pros malucos que tá no mundão. Também tô na missão, só que ativista no verso ladrão. Vai, segue a procissão dos que acreditam na revolução. Mudança de comportamento, atitude, né não? A verdade é uma só, a paz é melhor, vai ficar bem pior pra quem não respeita. Tenho até dó, veja só, não existe duas caras pra representar. Não vou ficar esperando gravadora me selecionar. Por quê? Porque sou simplesmente independente, linha de frente. Isso mesmo. Ausente do mundo da moda, hoje e sempre no QG da máfia ativista. A família tem me espreto realista. Demorou, segue a trilha. Vai, doutor, censura meus mártires na contracapa. Me processa, me prende, quer tentar me calar, me mata. Pelo povo está presente o delinquente. O pesadelo em forma de gente. Família A-F-A-M-I-L-I-A. Família em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A-F-A-M-I-L-I-A. Família A-F-A-M-I-L-I-A. Família em primeiro lugar é o que há. Zé Povinho pensa, pensa que está nos enganando. Ouçam bem, ouçam o que estamos falando. Muitos se apresentam e poucos representam. Tentam. Tenta, tem gente que tenta. Eu tentei, consegui, tô aqui pra representar. Canto música de protesto que faz você parar pra pensar sobre várias questões, principalmente das multidões que seguem com orgulho e canta bem altos refrões. Proceder devastador de um cachorro louco sem dono. Esquecidos pelo sistema, lata de lixo representa abandono. Mas nem tudo está perdido, transformação, ainda estou vivo. E eu digo, vários têm pensamento nocivo, perigo. Capitalismo, burguesia, mas quem diria? Sou por você, periferia. Dona Maria, Dona Cida, Dona Hilda, Mãe Glória. Por vocês sou pela paz e comemoro a vitória. A-F-A-M-I-L-I-A. Família A-F-A-M-I-L-I-A. Família em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A-F-A-M-I-L-I-A. Família A-F-A-M-I-L-I-A. Família em primeiro lugar é o que há. É bom, playboy saber que bateu na muralha. Aqui não tem lock, sobrevivente nato, nada no prato, sinta o choque. Pelo social sou ativista guerrilheiro. Cada vez mais e mais sou brasileiro. Meu armamento é meu raciocínio treinado pra guerra. No submundo a fome é o alimento das feras. Me alimentei, cresci, ninguém me segura. Virei um monstro, conservadores imbecis. Evite o confronto, eu canto pros parceiros, pra comunidade. Canto pro meu povo representando a simplicidade. Sempre mostrando a saída porque cada problema tem sua solução. Só balanço, salve, QG da revolução. Meu protesto eu confesso, sem vaidade. Paz, justiça e liberdade. Tem povo que sofre enquanto isso transborda os cofres. Faço a oração e essa aqui é a dos pobres. A-F-A-M-I-L-I-A. Família A-F-A-M-I-L-I-A. Família em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A-F-A-M-I-L-I-A. Família A-F-A-M-I-L-I-A. Família em primeiro lugar é o que há. Todo revolucionário é guiado por sentimentos de amor. Gato Preto, Crônica, Demis Preto Realista e DJ Bira. Isso mesmo, rapaz. Porque pela alegria vivemos, pela alegria vamos ao combate e pela alegria morreremos. Que a tristeza nunca seja associada ao nosso nome. A família está unida e assim. A família.